Lá em Porto Alegre tem um grupo de jovens que nos feriados, fins de semana, eles saem com seus instrumentos e vão para os hospitais, porque uma menina é enfermeira e abriu essa porta. Sabe o que eles vão fazendo? Vão de quarto em quarto, pregando o evangelho, impondo as mãos sobre os enfermos e curando os enfermos em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque são instrumento de cura. Mas são tão jovenzinhos, são. Deus usa. Quantas vezes uma criança ora e Deus atende? Hein, irmãos? Deus ora, criança ora e Deus atende. Eu vi um testemunho no Japão de um menino que começou a frequentar uma criança, começou a frequentar uma creche cristã. E o menino, numa determinada hora, com 10, 11 anos, aceitou Jesus e começou a orar pelos seus pais, que não eram crentes. E eu fui um dia almoçar na casa desta família, e aquele casal começou a dar o testemunho. Aquele ali é o nosso missionário. Aquele é o nosso pai espiritual. Ele que orou pela nossa vidinha, uma criancinha que tinha sido adotada por um casal japonês aqui no Brasil. E esta criancinha aceitou Jesus numa escolinha de irmãos brasileiros lá e ganhou seus pais japoneses para Jesus. E os pais olham para ele e dizem: ali está o meu missionário. Aleluia. Sabe por quê? Porque até uma criança que ora tem o poder e a unção para curar e restaurar, aleluia, os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Amados, a rua está cheia de cativos, de gente escravizada pelo diabo, estão nas nossas casas, estão na nossa porta, estão pelo mundo afora, andando ao nosso derredor, no nosso trabalho, na escola. Todo mundo, se não está em Cristo, é um cativo. Ah, mas o fulano é tão bonzinho. É cativo. Sabe o que é um cativo? É alguém que é escravizado. E o diabo escravizou o homem. O mundo jaz no maligno. E o instrumento de cura está aqui, ó. Na igreja. Quando você recebe o evangelho, você recebe o bálsamo de Gileade de Deus, o instrumento da cura de Deus, para curar a tua casa, para curar a tua família, para curar os teus pais, para curar os teus filhos, para curar teu marido, aleluia, para curar, aleluia, os teus vizinhos, instrumento de cura, e libertar os cativos, pôr em liberdade os algemados. Levante e diga: eu tenho a chave. Tenho a chave das cadeias. A chave da prisão está na tua mão, meu irmão. Aleluia. Para pôr em liberdade os algemados. Está aí a chave da cadeia. Quando você chega na frente de um endemoniado, você não chega apenas como uma pessoa comum, não. Você chega com a chave, meu irmão. A chave da autoridade, aquela que o Senhor Jesus tirou da mão do diabo, colocou na mão da igreja, aleluia, e nós temos que nos apossar disso. Esta é a nossa missão, esta é a nossa função, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, aleluia. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Ano fala de época, da época, a hora que você chega, ali é a hora, o ano aceitável do Senhor naquela vida. Amém, irmãos? Olha que autoridade. Você chega e diz: olha, eu vim dizer que eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor na tua vida, para transformar a tua vida, para salvar a tua vida, para te libertar do inferno, do pecado, desta escravidão que você anda. Esta é a missão da igreja, aleluia, apregoar o ano aceitável do Senhor, glória a Deus. E o dia da vingança do nosso Deus, esse dia da vingança fala da hora, Deus vai, aleluia, pôr debaixo dos nossos pés os inimigos. Esta é a vingança do nosso Deus, aleluia, dizer que os inimigos da igreja, os inimigos ficam debaixo dos nossos pés. Este é o dia da vingança do nosso Deus, aleluia. Não que nosso Deus seja vingativo, não, é que ele, a palavra diz que os inimigos estarão debaixo dos nossos pés. Esta é uma palavra de autoridade. sobre o mundo espiritual, sobre as eras, sobre as épocas, sobre os tempos das pessoas, das famílias, das nações. O que nós estamos fazendo no Oriente Médio é apregoar o ano aceitável do Senhor profeticamente no mundo espiritual, como nós fizemos nessa nação por anos e anos. A grande colheita que o Brasil tem é porque toda uma geração, que eu peguei o final dela, apregou o ano aceitável do Senhor. Aqueles pastorzinhos das Assembleias de Deus, das igrejas batistas, que lá, mesmo no seu entendimento, iam para as rádios dia após dia, como meu pastor conta, ele ia domingo à tarde, debaixo de lama, debaixo de chuva, de frio, para uma rádiozinho, falar de Jesus daquele jeitinho, sem nenhuma revelação profética, mas já pregoava a salvação. Dizia simplesmente: Jesus ama você e você precisa de Cristo. E a igreja proclamou, toda uma geração proclamou isso, amados. E isto não foi em vão, cumpriram o seu papel. Nós temos que saber que nós também temos que cumprir o nosso papel. Deus nos deu mais ferramentas, Deus pôs mais na nossa mão, ferramentas proféticas, entendimento da palavra de Deus, revelação do Espírito, aleluia, derramamento do Espírito sobre toda a terra, aleluia. Isso são ferramentas espirituais para proclamar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia, que fala a consolar todos os que choram. Eu gosto da palavra todos. Todos os que choram, tem muita gente chorando. Tem ou não tem, irmãos? Hein? Mesmo aqui nesta sala tem gente chorando. Mas a missão da igreja, você está aqui porque a nossa missão aqui é consolar todos os que choram. É consolar você e fazer de você um instrumento do consolo de Deus. Você vai ser consolado para consolar. Não é só para você sentir, né? Uma coisa boa, irmã. Não. A irmã está sendo consolada por Deus todos esses anos aqui conosco. Sabe para quê? Para a irmã ser um instrumento de consolo para outras pessoas, para a sua família, para a sua casa, em nome de Jesus, e cumprir a sua missão. Mas a senhora pode dizer: ah, mas eu sou tão velhinha. Não, o seu trabalho continua. Glória a Deus, aleluia, o trabalho de cada um de nós continua. Somos instrumentos do consolo do nosso Deus. Sabe como o Espírito Santo é chamado? Consolador. E se você está debaixo da unção do Espírito, você é um consolador. Hein? Tem que ter rostinho de consolador. Deixa eu ver os rostinhos de gente que consola. Não rostinho de quem é consolador. Não. Não, você tem que ter rostinho de consolador. Já fui consolado por Deus, agora minha missão é consolar, levar o consolo de Deus pelo mundo afora, a todos os que choram, e pôr sobre os que estão de luto. Olha aqui, irmãos, o que é que nós vamos pôr sobre os que estão de luto? Uma coroa. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, tem tanto luto nesse mundo, mas você tem a coroa. Glória a Deus, pegue a senhora e diga: eu tenho a coroa. Eu tenho a coroa. Coroa fala de restauração. Restauração da realeza. Quem usa a coroa são reis. Nós somos aqueles que temos a autoridade, capacidade de Deus para restaurar a realeza de uma vida, a riqueza de uma vida, a beleza de uma vida. Coroa é uma coisa bonita, cheia de pedras preciosas, cheia de valor. Coroa é uma coisa de valor, e o que Deus nos leva, somos restauradores do valor que há nas vidas. Maior estratégia do diabo é roubar o valor das pessoas. Tem pessoas que entram por essas portas, que elas para si mesmo e para um monte de gente não valem nada, mas aqui elas receberão de Deus, através da igreja, uma coroa. Uma coroa, é isso que Deus tem para nós. Eu estou aqui neste lugar, amados, porque Deus colocou sobre mim uma coroa. Coroa esta que constantemente eu coloco de novo aos pés do Senhor Jesus. Porque não é uma coroa para você ficar para você. Porque a palavra diz lá no Apocalipse que os anciãos, todos eles receberam uma coroa de Deus, mas colocam aos pés do Cordeiro, diante do Cordeiro, eles depositam suas coroas. Não é uma coroa para você exibir por aí afora, não. É uma coroa que você recebe porque Deus restaura o seu valor. Amém, Geraldo? Glória a Deus. Deus restaura o nosso valor. Deus pega os João ninguém que andam por aí, pela rua, se sentindo trapo, que foram usados pelo mundo, usados pelo diabo, desprezados pela sociedade, e faz deles homens valentes, homens de valor, com seu valor restaurado, mulheres que não valeram nada na mão de homens de prostituição, restaura o seu valor, se tornam princesas, rainhas no reino de Deus, porque Deus restaura o seu valor. Deus restaura o nosso valor. Pessoas que são amaldiçoadas, mesmo no mundo religioso, por aí afora, receberam palavras de maldição: você não é nada, você não vale nada, você nunca vai ser nada, mas na hora que entra para o verdadeiro reino de Deus, recebe de Deus o seu verdadeiro valor. Você tem valor. Diga ao seu irmão: meu irmão, você tem valor. Muito valor. Amém, irmã? Amém, minha irmã? A senhora tem valor. Glória a Deus. Cada um de vocês, meus irmãos. Aleluia. Os velhos têm valor. As crianças têm valor. Glória a Deus. Muitas vezes no meio da igreja, né, se valoriza muito os jovens. Ah, os jovens, né, são a força da igreja. Não, os jovens têm tanto valor quanto os velhinhos e quanto as criancinhas de colo. Por isso, na igreja, nós temos que dar valor para as crianças, para os velhos, para os jovens, para os de meia idade, porque Deus dá a cada um uma coroa. Glória a Deus, coroa da restauração do valor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tu restauras o valor de cada pessoa. Talvez alguma pessoa aqui, pela vida fora, perdeu o seu valor. Perdeu o valor para o marido. Perdeu o valor no seu trabalho. Perdeu o valor até mesmo na igreja. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo que está te dando uma coroa. Uma nova coroa. Restauração do seu valor. Em vez de cinzas. E Deus te dá óleo de alegria em vez de pranto. Quando nós recebemos isso, amados, o que vem sobre a nossa vida é óleo de alegria. Óleo de alegria. O Senhor derrama sobre nós, sobre a vida da igreja. Você recebe o óleo da alegria de Deus. Aleluia. Você recebe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, o óleo da alegria de Deus. Sabe o que está dizendo? Que a raiz de toda a tristeza de uma vida é retirada por Deus sobrenaturalmente pela função da igreja, pela missão da igreja, e você recebe o óleo da alegria de Deus. Algo que enche a sua vida, algo que enche o seu coração, algo que completa você no seu espírito. Alegria está sobre uma vida quando toda opressão de tristezas, toda opressão de preocupações é retirada e é sublimada. Isto é sublimado pela obra de Deus na sua vida e você recebe o óleo da alegria de Deus, que é mais forte do que tudo. Aleluia, vestes de louvor, aleluia, Senhor. Deus te dá vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, Deus nos dá uma nova vestimenta, uma nova roupa. Roupa fala daquilo que nos protege, que tira a nossa nudez, Você recebe uma vestimenta. O evangelho é uma vestimenta espiritual. É uma veste diferente, é uma veste de louvor, que fala da alegria do Senhor, que fala de um modo de vida diante de Deus, que você não vai mais viver segundo vive o mundo, na murmuração, na reclamação. Você vai viver uma vida de louvor. Isto são vestes de louvor, uma nova vestimenta, algo, e essa vestimenta vem sobre seu rosto, sobre sua boca. Por que que a igreja canta? Por causa das vestes de louvor. Por que que você louva? Por causa das vestes de louvor. Por que que você compõe cântico? Por causa das vestes de louvor. Por que que eu era um rapaz deprimido, ali no meio do mundo, na fossa, como eu contei para os irmãos, né? Vivia de fossa em fossa, e de repente, quando conheci o Senhor Jesus, abri os salmos, peguei o mesmo violão da fossa e comecei a cantar louvores, por causa das vestes de louvor. Aleluia! Porque que alguém que vive chorando, deprimido, em depressão, de repente chega na igreja e está dançando na presença do Senhor? Ué, mas aquele ali não era aquele deprimido? Não era aquela pessoa angustiada que vivia tomando remédio? Agora está dançando? O que que é isso? Vestes de louvor, igreja. E não pode ser diferente. E olha o que Deus faz. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Sabe o que é um carvalho de justiça? Quantos já viram um carvalho? É uma árvore muito robusta. E aqueles carvalhos do Oriente Médio, que tem bem pouquinhos lá ainda em volta do Jordão, são árvores de grande porte, de troncos grandes, em volta de um carvalho, porque o carvalho puxa muita água da terra, cresce qualquer coisa, planta-se tudo, ali sempre tem relva verde, e as suas folhas são grandes, os passarinhos vêm e fazem seus ninhos, é um lugar cheio de vida, é um lugar onde tem vida por baixo, onde tem uma sombra gostosa, onde quem está cansado para descansar, sempre tem muita água por perto, porque carvalho sempre tem água, tem umidade, e assim sempre está perto de rio, de água. E é isso que Deus faz de você, meu irmão, faz da tua casa um carvalho de justiça. É uma coisa que começa a crescer e tem tronco firme, tem estrutura firme. Um discípulo de Jesus, um crente ungido pelo Espírito Santo, chamado para ser membro desta igreja do Senhor Jesus, aleluia, deste povo de Deus, não é para ficar uma árvore raquítica levada pelo vento ou como palha jogada para qualquer lugar. Não, Deus quer nos levantar como carvalhos de justiça. Nossas casas são carvalhos de justiça. A tua casa, meu irmão, onde existe uma célula, não é só uma casa aberta, é um carvalho de justiça, é um lugar, uma árvore frondosa, cheia de folha, cheia de vida, onde vem passarinhos e faz seus ninhos, aleluia, onde vem forasteiros e se acampam ali ao redor. É um lugar de refúgio, é um referencial. Num carvalho é um referencial, era tão importante que era venerado na antiguidade. Onde tinha um carvalho era lugar até de adoração, porque era lugar de vida e muita vida. É isso que Deus te chama. O que é um ministro do Senhor? É um carvalho de justiça. É um carvalho de justiça, aonde vida nasce, aonde vida se instala. Ah, mas a casa do Marconi está cheia de gente. Se torna um carvalho de justiça, aonde as pessoas vêm. Minha mãe dizia de vez em quando: meu filho, essa tua casa sempre tem gente, a gente vem para cá, sempre tem um almoçando, tem um jantando, e continua assim, tem gente, até quando eu não estou em casa, a minha casa serve de hospedaria, porque tem os irmãos lá no prédio que tem a chave da minha casa, e quando eu não estou lá, enche de irmão, tem reunião do presbitério, tem isso, sabe por quê? Minha casa é um carvalho de justiça. Glória a Deus. E que seja sempre assim a tua casa também, meu irmão. A tua casa, esta é a função da igreja, ser carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.